Não ande em círculos, pra que tanta volta? O caminho é simples, não mude a história. Deus já escreveu a trajetória pra você chegar. Existe uma cidade nova te esperando. A voz do eu sou te trata em oculto. Deserto é cenário de um lindo culto. Deus não chamou os escolhidos para perecer. É tudo crescimento para o Senhor aparecer. Ele está cuidando, está te ensinando, está te preparando. Aguente, guerreiro, suporte, guerreira, o tempo é de Deus. O suporte, filho, esse tempo de tribulação. Eu sei que dói querer o sim quando se tem o não. É uma fase, tudo passa, mas as palavras que saem da boca de Deus não são em vão. Levanta-te e resplandece, Deus te diz assim. A glória do Senhor está nascendo sobre ti. Olha o povo, tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Ele está cuidando, está te ensinando, está te preparando. Aguente, guerreiro. Faz atravessar o mar vermelho. Esse Deus é tremendo.